Então vai, vamos aí. Demorou então. Eu aprendi com a vida, um verso livre longe de algumas paradas. Se eu não viver o que passei, não teria aprendido nada. São daqueles que os vermes se irritam. O raça ruim do abstrato é vencedor, ó que fita. Meto a bica nos comentários pra não partir pro arrebento. O momento é raro, a quem não tem muito tempo. Eu nunca quis plantar o ódio pelo que acham natural. Fazer o bem dá trabalho, preferem fazer o mal. Eu faço o que sei, não tenho lei. O que passei é o que falei, não me calei. Vim pra exercer o talento, pelo amor que conquistei. Não fiz as regras, só joguei. Se é pra perder, então nem vem. Deixa pra quem é 100% e o dia só é bom. Pra quem tem apetite, vai buscar o que é seu. Tá esperando o convite pra aprender, não tem hora. Exerço sem demora, vivo há anos o que neguei a vida inteira da boca pra e fora. Se um dia foi tarde, é porque eu não acreditei. Não tenho que desistir do que eu nem me esforcei. Vê assim, sabe, sem muito o que dizer. Parar de caminhar é o mesmo que não viver. Se um dia foi tarde, é porque eu não acreditei. Não tenho que desistir do que eu nem me esforcei. Vê assim, sabe, sem muito o que dizer. Parar de caminhar é o mesmo que não viver. E se fosse tarde, eu não acordava bem cedo pra trampar e encarar minhas paradas sem medo. Saber perder pra ganhar, ó só o desempenho. Eu amo um monte de nada que é tudo que tem. Imortalizo a escrita aonde o vento ecoa. Fico feliz ao ver meus versos acompanhando as pessoas. Pensamento vai longe quando sonho acordado, com um sorriso tímido, com um olhar acanhado, mas com a sensação de que eu cumpri a missão, de quem ganhou respeito sem perder a visão. Tipo um pichador leva a vida pulando no muro, fazendo pra ontem o meu projeto futuro. Vencedor é vencedor, mesmo em tempos de crise. Se não for igual nós, esquece tudo que eu disse. E se um dia foi tarde, é porque eu não acreditei. Não tenho que desistir do que eu nem me esforcei. Vê assim, sabe, sem muito o que dizer. Parar de caminhar é o mesmo que não viver. E se um dia foi tarde, é porque eu não acreditei. Não tenho que desistir do que eu nem me esforcei. Vê assim, sabe, sem muito o que dizer. Parar de caminhar é o mesmo que não viver. Foco na missão. Mesmo em dias a esmo, tenho poucos momentos pra tentar ser o mesmo. Tem que ter levado diverso pra mostrar pro universo homenagem. Ao derrotado eu caminho pro sucesso, essa vai. A quem mentiu, interferiu, não sugeriu, não aderiu. Se arrependeu, repensou e refletiu. Quando ouvir essa, faz favor, finge que nem me viu. E se passar pelas calçadas, eu não quero ouvir um pio. Quieto. Salve, salve, Heron. Mais um dia, rapaz. E se um dia foi tarde, é porque eu não acreditei. Não tenho que desistir do que eu nem me esforcei. Vê assim, sabe, sem muito o que dizer. Parar de caminhar é o mesmo que não viver. E se um dia foi tarde, é porque eu não acreditei. Não tenho que desistir do que eu nem me esforcei. Vê assim, sabe, sem muito o que dizer. Parar de caminhar é o mesmo que não viver. Chegará um dia em que você ouvirá algo que te dará tanta força que te fará levantar. Eu já ouvi. Joaquim Benedito Barbosa Gomes.